e o peito tá doendo. Tomara que seja em vão. Banda Fênix. Agora vai, eu encontrei uma pessoa melhor que você. Do que você. Nunca mais eu vou chorar, eu vou sofrer por causa de você. De você. Só deu você. E naquela cama não tinha nada além do prazer. Só deu você. Só deu.